Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Dr. Herdade, Presidente da Fundação Aurelio Mário Diniz, para nos falar da Fundação e dos vários serviços de saúde que se realizam no dia-a-dia, evitando que muitos de nós nos tenhamos que deslocar a outros locais. A Fundação adquiriu no mês de dezembro uma unidade móvel de saúde. Vamos procurar saber quais os serviços que irá complementar. Conversaremos também das valências relacionadas com a solidariedade social. Aproveitaremos o facto de o Dr. Herdade ser médico para lhe pedir que nos dê algumas dicas que poderão proporcionar bem-estar aos utentes da terceira e quarta idade, independentemente de estarem em lares ou na sua própria casa. Doutor, bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Vou-lhe colocar a primeira questão, que não é propriamente uma questão, doutor. É uma parte. Os terrenos que hoje a Fundação tem, onde está, portanto, o hospital, são fruto de uma doação. Eu por vezes penso que se este senhor não tivesse feito esta doação, sem Oliveira do Hospital nós teríamos este grande complexo de saúde e de solidariedade social que tanto bem faz. Quando alguém se dispõe a dar um passo destes, suponho que está longe de imaginar o bem que está a fazer e a fecundidade que estes bens em que estes bens se podem vir a multiplicar, ajudando não só a localidade, mas uma região, como é o caso. Não sei se quer comentar esta parte. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar todos o vosso auditório da Rádio Boa Nova e agradecer à Rádio Boa Nova, na pessoa do Sr. Armando Melo, mais esta oportunidade que me dá de divulgar as ações da Fundação Aurelio Mário Diniz, e, portanto, nas suas várias vertentes. Realmente a pergunta que me faz, e aí para começar, portanto, sobre todo este voluntariado, que não passa de voluntariado, portanto, todas estas doações, realmente foi uma obra maravilhosa. A Fundação Aurelio Mário Diniz é hoje um marco em Oliveira do Hospital, e não só em Oliveira do Hospital, em toda a região centro. Não nos podemos esquecer, a Fundação Aurelio Mário Diniz passou por diversas fases, depois da sua criação, depois foi intervencionado após o 25 de Abril, e voltou novamente a ser privatizado. E ainda bem que voltou a ser privatizado. Numa altura em que nós chegamos à conclusão, ainda ontem num congresso em Arganil, isso foi debatido, e chegamos à conclusão que realmente os privados e as IPSS, e neste caso onde estão incluídas as misericórdias, e nós sabemos, principalmente no Norte, onde é muito, o vínculo às misericórdias é muito grande, portanto, onde realmente a presença das misericórdias é muito forte, portanto, eles funcionam melhor que realmente o setor público. E porquê é que funcionam melhor? Realmente são geridas com carinho. São geridas por pessoas com carinho. Todas estas estruturas foram feitas a pensar no próximo, não com um fim de lucro, não têm um fim lucrativo, mas têm um fim solidário, que é porem aquilo que têm, porem as suas valências ao serviço da população. Foi este senhor também que realmente colocou todos os seus haveres e doou aquilo que tinha para deixar em Oliveira do Hospital uma marca para assistência aos mais necessitados. Começou-se por fazer o hospital, que depois mais tarde foi ampliado, feito o segundo piso. Mais recentemente foi feito o lar da terceira idade. Mais recentemente foi feito o apoio à primeira infância. E hoje a Fundação é realmente um marco em toda esta região. Não nos podemos esquecer que, por exemplo, o nosso grau de dificuldade daquilo que fazemos no aspecto cirúrgico e no aspecto médico é hoje em dia o equivalente a um hospital do Estado, um hospital H1. E isto demonstra bem as especialidades cirúrgicas e médicas que nós temos neste momento ao dispor dos nossos utentes e a qualificação técnica que pomos ao serviço da população que servimos. Sr. Doutor, quantas cirurgias fazem em média por ano aqui no hospital? podíamos fazer muito mais. O ano passado, como foi amplamente divulgado, portanto chegámos a setembro e quase não conseguimos fazer mais cirurgias, portanto há uma contenção de custos. Apesar de nós, neste momento, e isso bem ao encontro daquilo que ainda há um bocado falei, em que nós conseguimos fazer mais por menos dinheiro, foi amplamente divulgado que nós há muito tempo que recebemos apenas 65% do GDH. Para a maioria das pessoas isto não saberão muito bem o que isto significa, mas eu passo a explicar. O GDH é um valor porque é pago o ato cirúrgico. E, portanto, e se alguns hospitais recebem 100% e mesmo assim apresentam prejuízo, nós há muito tempo que nos foi imposto para contratualizarmos os serviços com a ARS que só nos dariam 65%. Esses 65% no início não conseguiram chegar e levou a que a Fundação tivesse alguns anos que apresentasse prejuízos, portanto, porque não conseguia suportar viver com esses 65%. Tivemos que nos agilizar, tivemos que saber viver com os 65% e hoje conseguimos realmente viver com os 65% e obter mais valias que conseguimos para conseguir investir em melhores tecnologias, mais serviços, para pôr novamente ao dispor da população que servimos. Mesmo assim, nós fazemos, o ano passado, chegámos quase às 2 mil cirurgias, podíamos ter ultrapassado as 2 mil cirurgias, não os ultrapassámos porque isso nos obrigaram a que nós parássemos, a que nós realmente não pudéssemos, porque não há realmente uma contenção de custos, apesar do preço que praticamos ser muito inferior àquilo que é praticado nos outros hospitais. Portanto, neste momento nós podemos trabalhar muito mais, mas continuamos na mesma, temos que fazer aquilo que nos deixam e neste momento posso dizer que as especialidades quase todas estão neste momento com listas de espera que ultrapassam, em alguns casos, os 100 utentes, portanto, em lista de espera para cirurgias. Começámos neste momento a fazer cirurgias esta semana, novamente a relançar a atividade cirúrgica, depois de obras de remodelação do bloco operatório. Portanto, e vamos ver aquilo que vamos fazer este ano, aquilo que nos deixarem fazer, pois numa ótica de colaboração com a ARS, todos nós sabemos que realmente há alguma contenção de custos e nós não somos alheios a isso e também colaboramos com eles no sentido de operarmos aquilo que é estritamente necessário, os casos mais urgentes, aqueles casos em que oferecem alguns, portanto, algum perigo, que há mais urgência em os doentes serem assistidos, portanto, mas vamos ter que realmente este ano, estou convencido que não iremos ficar muito longe daquilo que nos deixarem, portanto, daquilo que fizemos nos outros anos anteriores. Soutor, nestas 2 mil cirurgias que acaba de referir, quais são as mais frequentes? São todas, portanto, há de tudo, pois não podemos, começando pela cirurgia geral, em que há o normal, desde os quistos dermoides às hérnias, às vesículas, para a colecistectomia laparoscópica, passando pela ginecologia com a esterectomia e, portanto, e todos os procedimentos no útero, os anexos e na mama, passando à ortopedia, onde o mais normal, desde as artroscopias às próteses, quer do joelho, quer da anca. Há algumas amputações, portanto, que temos que fazer, portanto, em casos que são operações que ninguém quer fazer, mas que têm que ser feitas. Cirurgias mais complicadas, como a substituição, como a colocação de pacemakers e a substituição dos geradores nos pacemakers, ainda hoje de manhã se substituíram três pacemakers. A urologia, portanto, contanto, só não fazemos no aspecto da urologia, não fazemos as prostectomias. Todo o otorrino, mesmo a neurocirurgia. Hoje em dia, Oliveira do Hospital, a Fundação, tem todas as especialidades. Não há neste momento nenhuma especialidade que não haja na Fundação. Querem consultas, querem cirúrgicas, aquilo que é possível fazer-se num hospital como este. É possível que temos que ter consciência que não temos cuidados intensivos e que nem todos os doentes são para nós. Sr. Doutor, isto é um doente a falar, não é? Uma cirurgia mete assim sempre um bocadinho de respeito. Falo por mim, não é? Tenho algum receio. Mesmo uma simples, podem aparecer complicações, não é verdade? Qualquer ato médico ou cirúrgico é sempre passível de complicações. quer seja aqui, quer seja nos grandes hospitais. É preciso ter consciência disso, portanto, tomar todas as medidas preventivas, tomar todas as precauções, no sentido das coisas correrem bem, portanto, e estar atento aos mais pequenos pormenores. Todo o ato cirúrgico, todo o ato médico, todo o ato cirúrgico é passível de complicações. Portanto, graças a Deus, nós não temos tido grandes problemas, não temos tido problemas com isso, mas, portanto, é sempre possível. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou da radioboanova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Dr. Herdade, Presidente da Fundação Aurélio Mário Diniz, que nos está a falar da Fundação e dos vários serviços de saúde que se realizam no dia-a-dia, evitando que muitos de nós nos tenhamos que deslocar a outros locais. A Fundação adquiriu no mês de dezembro uma unidade móvel de saúde. Vamos agora falar acerca disso, vamos procurar saber quais são os serviços que irá complementar. Conversaremos também das valências relacionadas com a solidariedade social e aproveitaremos o facto de o Dr. Herdade ser médico para lhe pedir que nos dê umas dicas que poderão proporcionar bem-estar aos utentes da terceira e quarta idade, independentemente de estarem em lares ou na sua própria casa. Doutor, a Fundação adquiriu há pouco tempo uma ambulância, uma unidade móvel de saúde, que está equipada, segundo creio, com dois consultórios de diagnóstico e terapêutica. Qual é a função que vai desempenhar e também se já começou a elaborar? Portanto, é verdade, a Fundação Aurora Mar Diniz tinha um sonho que era não só da Fundação, era um sonho que partia da ADIBER, portanto, partia do município de Oliveira do Hospital e da Fundação. Em colaboração com a ADIBER, com o município de Oliveira do Hospital, a Fundação apresentou um projeto para a compra realmente de uma unidade móvel de saúde. Esta unidade móvel de saúde é um sonho antigo, portanto, para toda esta região. É uma unidade que tem duas vertentes. Em primeiro lugar, é uma vertente que é colocar a saúde, levar a saúde àqueles mais desfavorecidos, porque todos eles têm direito à saúde. E não nos podemos esquecer que há muitos utentes que não se podem deslocar à sede do Conselho, que não se podem deslocar à extensão de saúde, que cada vez se fecham mais. Portanto, e que o simples ato de medir uma tensão é para eles um monte de trabalhos. É para esses utentes que nós vamos trabalhar, que nós queríamos, que nós estamos dispostos a fazer protocolos com o Serviço Nacional de Saúde, porque é a eles que cabe, é ao Serviço Nacional de Saúde, que cabe a cobertura do apoio, da promoção da saúde a todos esses utentes. Não é como alguém alguma vez me dizia que quanto mais nós pomos ao serviço dos utentes, mais eles gastam. Então, por essa ótica, portanto, os que estão em Coimbra, os que estão perto dos grandes centros, em Lisboa, Porto, Coimbra, que têm tudo ao seu dispor, quer dizer, são os beneficiados em relação àqueles que vivem no Piódão, que vivem naquelas aldeias desertas das nossas serras. Não pode ser. Temos que dar igualdade de tratamento, que é aquilo que está previsto na Constituição. Portanto, temos que dar igualdade de tratamento, eles têm direito à saúde, é um direito que lhes assiste, e é para isso que serve esta unidade móvel de saúde. Esta unidade móvel de saúde é uma unidade que vai prestar consultas, quer meios auxiliares de diagnóstico, a essas populações mais distantes que não têm possibilidades de se deslocar aos grandes centros que há sede do Conselho. Ainda não está a funcionar neste momento, estamos a tentar fazer protocolos. Ainda ontem articulámos com os bombeiros em Lagares, portanto, numa outra vertente que também tem esta unidade móvel de saúde. A outra vertente é uma vertente de intervenção em situações de catástrofe, em situações de acidentes, de catástrofe, portanto, em situações em que seja necessária a presença de um hospital, portanto, mais perto das populações. Portanto, ela está equipada, como disse muito bem, com dois gabinetes devidamente equipados, para fazer consultas e meios auxiliares de diagnóstico. Mas também está equipada com todos os meios para prestar auxílio em situações de catástrofe. Ela é autónoma, portanto tem gerador próprio para ter energia a 220, está montado. Tudo lá dentro existe, desde o desfibrilador aos monitores, portanto aos ventiladores e todos os aparelhos necessários a um hospital, a um bloco operatório, de maneira a podermos assistir a montar um mini hospital de campanha. Portanto, numa situação de catástrofe, numa situação de um acidente em que haja várias vítimas, nós podemos deslocar esta viatura para esse local e, portanto, poder prestar assistência no local às vítimas para depois serem encaminhadas já com uma triagem feita. É realmente, a nossa ambição também vai mais longe agora, e já tivemos alguns contactos, portanto, isso com a Proteção Civil, portanto, era a nossa ambição também juntar a esta viatura agora uma tenda de campanha que pudesse levar 8 camas. Portanto, e ficávamos realmente com um hospital de campanha, portanto, pronto a ser instalado em qualquer sítio, numa situação de catástrofe. Esperamos que a gente a utilize apenas em simulacros e que nunca seja realmente necessário utilizá-las em situações reais. Mas temos que estar preparados para as situações reais, portanto, e isso é que é muito importante, que a gente esteja preparado para elas. E a preparação só existe se for treinada, se for devidamente testada a nossa intervenção nessas situações. É por isso que ainda ontem nos deslocámos a Lagares para dar a conhecer ao Corpo de Bombeiros de Lagares da Beira, a convite do Sr. Comandante. Vai ser também, já tivemos contactos com os bombeiros do Oliveira do Hospital para ser também dada a conhecer, portanto, porque a nossa, nestas situações de catástrofe, nestas situações de acidentes, nós não vamos trabalhar sozinhos, pois nós temos uma mais-valia, que realmente vamos ter enfermeiros qualificados para isso, com os técnicos qualificados para isso, para intervir, vai haver médicos qualificados para trabalhar com essa ambulância, com essa unidade de móvel de saúde, mas também temos de trabalhar com os meios de socorro que existem, com o INEM, com o Serviço Nacional de Bombeiros, com os bombeiros. Portanto, é esta articulação que nós temos que fazer para podermos estar aptos a socorrer as populações que servimos. Portanto, nesta região toda, nesta vasta região, que vai desde Coimbra até Vila Formoso, portanto, em toda esta região, onde nós formos necessários, onde nós podemos agir, portanto, se formos necessário, podemos nos deslocar para lá. Sr. Doutor, uma unidade de saúde com várias vertentes, esta última, de facto, acho que é extraordinária, porque ninguém está livre de uma tragédia, de uma catástrofe, e, portanto, nesse caso, a região ficará melhor no aspecto de algo vir a acontecer, esperemos que não. O outro aspecto que primeiro referiu, pronto, isto para mim não é novo, porque também já não sou novo, mas recorda-me que há muitos anos, pronto, hoje fecham-se os centros de saúde, antigamente não os havia. Eu recordo-me que há uns bons anos, até os próprios médicos eram poucos e faziam grandes zonas. Eu estou-me a lembrar propriamente até das minhas origens, da minha terra natal, de Travancinha. Naquela altura, o doutor, possivelmente já não conheceu, era o doutor Virgílio Lemos, passava por lá e pronto, e não havia, portanto, não havia reformas, não havia saúde gratuita. E lá, por acaso, havia uma coisa muito interessante, que, de facto, olhando para a distância, eu considero aquilo muito importante. O clube local, neste caso o Sporting Clube de Travancinha, tinha um protocolo, um acordo com, neste caso, com o Dr. Virgílio, e ele passava, creio que duas vezes por semana por lá. Eles tinham cedido lá um gabinete e ele passava por lá duas vezes por semana. Portanto, nós pagávamos uma consulta simbólica, uma coisa insignificante, e também mesmo no aspecto da farmácia, havia um desconto, ainda que pequenino, mas pronto, tudo isto ajudava nessa altura, porque praticamente não havia nada. E hoje, infelizmente, parece-me que nós estamos a assistir ou voltar a esses tempos, ou se não voltamos a esses tempos, parece que estamos a regredir, porquanto, pois, pelo que o doutor acaba de dizer, estas unidades móveis, pronto, certamente que irão a lugares onde as pessoas têm mais dificuldade em vir, e parece-me que de alguma forma estamos a andar para trás. Não sei se é isso, se não, no aspecto de saúde, e por isso é necessário, de facto, estar atento a estas situações e ir tentando colmatá-las. Não sei, doutor. Sim, portanto, já a assistência às populações já conheceu melhores dias que o que conhece hoje, não é? De qualquer maneira, não estamos mal, mas temos que continuar a investir cada vez mais nos cuidados primários. Os cuidados primários são o pilar essencial. E eu estou convencido que nós vamos pagar muito caro o desinvestimento que se tem vindo a fazer nos cuidados primários. É muito mais barato prevenir do que remediar. Portanto, e isso é que essa prevenção, o desinvestimento que se tem vindo a fazer nos cuidados primários, vai nos sair muito caro. É necessário nós continuarmos a investir na prevenção. E a prevenção, por exemplo, na prevenção dos AVCs, com o controle da tensão arterial, com o controle das dislipidémias, porque hoje em dia cada vez estamos mais sedentários e a população vai envelhecendo, mas vai ficando cada vez mais sedentária e vai arranjando mais doenças. Portanto, que não se vai fazer uma prevenção dos acidentes vasculares, portanto, quer a nível cerebral, quer a nível coronário, portanto, são caríssimos ao Estado. A diabetes com ensinamento para a saúde. Nós passamos realmente de uma numa altura em que, voltando a esses tempos longínquos, não são assim tão longínquos, estamos a falar de 40, 50 anos atrás, se lembra, a população tinha uma alimentação totalmente diferente daquela que é hoje. É? Eu costumo dizer, o nosso organismo foi feito para a idade da pedra, em que havia alturas em que havia abundância e havia alturas em que não havia que comer. Portanto, e o organismo, na altura da abundância, guardava reservas para as alturas em que havia dificuldade em arranjar alimentos. Hoje em dia, graças a Deus, temos alimentos todos os dias. E essa abundância nem sempre é benéfica para o nosso organismo. É que vai causando reservas alimentares, reservas do nosso organismo, que vão ser muito prejudiciais para o nosso organismo. E aí é realmente esta educação para a saúde é aqui que tem que se investir. Nos hábitos alimentares, na prevenção da diabetes, por exemplo. A diabetes, não nos podemos esquecer, que é hoje em dia uma doença daquelas que mais têm evoluído. E nesse aspecto, Portugal está quase nos primeiros lugares, portanto, tanto como a doença, porque não se tem feito grande coisa para prevenir a diabetes. Não nos podemos esquecer que a diabetes é uma doença daquelas doenças que não dói, daquelas doenças que é silenciosa, e quando nós damos por ela, já estamos, como eu costumo dizer, é quase a técnica do fiambre. Vamos cortando um dedo, depois a seguir cortamos um bocadinho da perna, depois cortamos mais um bocado, isso tudo. Portanto, e temos neste momento muitas pessoas mutiladas por causa dos diabetes. Temos muitas pessoas cegas por causa dos diabetes. Temos muitas pessoas com doenças vasculares devido ao diabetes. E não só diabetes, as doenças, as dislipidémias, portanto, como todas as doenças cerebrovasculares e as doenças coronárias, portanto, que realmente são um gasto enorme de dinheiro nos nossos hospitais. E esse é que leva uma grande fatia do dinheiro gasto na saúde, que deveria ser encaminhado para a prevenção, para os cuidados primários, para se fazer a prevenção, e não para curativo, portanto, para o efeito curativo que eles nos dão depois com altos gastos a nível hospitalar. Quando a vida é sofrimento, tristeza, melancolia. Quando a vida é sofrimento, tristeza, melancolia. O tempo de um só momento contém as horas de um dia. O tempo de um só momento contém as horas de um dia. Se a vida brinca contente, todo um ano de alegria. Se a vida brinca contente, todo um ano de alegria. Passa quase de repente, como se fosse um só dia. Passa quase de repente, como se fosse um só dia. Como uma estrela caiu, atravessa o firmamento. Como uma estrela caída que atravessa o firmamento. A parte boa da vida tem a vida de um momento. A parte boa da vida tem a vida de um momento. Gostar da vida e do mundo é contrassenso evidente. Gostar da vida e do mundo é contrassenso evidente. O riso dura um segundo e a dor eternamente. O riso dura um segundo e a dor eternamente. Thank you. espaço em que a vê se coloca de momento. O tempo é espaço em que a vida se coloca de momento, como uma folha caída na fúria louca do vento, como uma folha caída na fúria louca do vento. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova em 100.2 ou radiobonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Herdade, Presidente da Fundação Aurélio Omar Diniz, que nos está a falar da Fundação e dos vários serviços de saúde que se realizam no dia-a-dia, evitando que muitos de nós nos tenhamos que deslocar a outros locais. Já falámos também de uma unidade móvel de saúde que a Fundação adquiriu há muito pouco tempo. Vamos continuar a conversa durante mais um pouco sobre as valências relacionadas com a solidariedade social. Vamos aproveitar também o facto do Sr. Herdade ser médico para lhe pedir que nos dê algumas dicas que poderão proporcionar bem-estar aos utentes da terceira e quarta idade, independentemente de estarem em lares ou na sua própria casa. Sr. os serviços, os paliativos, e isto são próprios mais de outras unidades de saúde, não é assim? Ou como é que é? Sim, os serviços paliativos, o serviço paliativo, como o nome indica, existe, portanto, a medicina não tem ainda hoje em dia, portanto, não há possibilidades de manter toda a gente eternamente. Portanto, e temos situações que são mesmo paliativas. O que nós podemos fazer é proporcionar um resto de vida com menos dores, menos sofrimento nesta fase final da vida. E são os cuidados paliativos, que hoje em dia ainda não estão muito divulgados. Ainda há muita gente que acha que, portanto, que se tem que sofrer, mas é que hoje em dia não é necessário sofrer. Não é, as pessoas têm que morrer, portanto, porque isso é o lema normal, que a gente nascemos e morremos, mas não se tem que sofrer. E é isso que é muito importante, é que nós possamos proporcionar, nesta fase final da vida, mesmo naquelas doenças mais mortais, naquelas doenças que nós sabemos, portanto, como as doenças oncológicas, que as pessoas não tenham que sofrer. São os cuidados paliativos, são os cuidados de suporte de vida, portanto, de proporcionar às pessoas uma morte sem dor, uma morte, portanto, em que as pessoas sem sofrimento. Está mais, realmente está vocacionada, portanto, e há estruturas neste momento, como a Rede Nacional de Cuidados Continuados, que tem unidades paliativas, portanto, e são esses que estão vocacionados. Nós nesta região não temos, infelizmente, não temos em Oliveira do Hospital nenhuma unidade dessas, e somos nós, o hospital, que proporcionamos isso aos nossos utentes. Temos realmente algumas pessoas já treinadas nesse aspecto, na terapêutica da dor. Porque o que nós podemos fazer realmente aqui é tratar a dor. É realmente como que o doente tem que morrer na mesma, então nós não vamos adiar essa situação, mas simplesmente não tem que sofrer, portanto, e tirar-lhe a dor, o que é muito bom nesta fase final da vida, portanto, a pessoa não ter que sofrer. Portanto, nós aqui no hospital não temos uma unidade específica com esse fim, mas todos os dias, eu estou dizendo que não há nenhum dia, não há nunca, que nós tenhamos a nossa enfermaria livre de casos desses. Portanto, lidamos diariamente com esses casos, até porque os hospitais, uma cama com, aí nós compreendemos perfeitamente que uma cama na Fundação Aurélio Omar Diniz, até por aquilo que recebemos, como já foi dito há um bocado, que recebemos apenas 65% daquilo que é pago a um hospital público, e nós quando o doente é transferido, inclusive ainda recebemos só 50%, porque os outros 50%, o doente, por exemplo, se for transferido dos hospitais da Universidade de Coimbra, o valor desse EDH, desse tratamento a esse doente, é repartido por nós e por eles. Portanto, é metade para cada um. Portanto, mas de qualquer maneira, a nossa função aqui é uma função assistencial. E nós também compreendemos que o doente fica muito melhor, mais perto dos seus familiares, que não tem que se deslocar para o ver diariamente nesta fase final, não tem que gastar dinheiro, não tem que gastar transportes, não tem que gastar tantas horas e podem estar mais perto do seu utente nesta fase final da vida. E, além de que nós vamos libertar camas muito mais portanto, com outras, portanto, com outras aptidões a nível de um hospital central, que são muito úteis para tratar outros doentes. E este doente que já não precisa desses serviços tão diferenciados poderá ser assistido muito mais dignamente no nosso hospital, com uma medicina de proximidade, portanto que faz as mesmas, portanto, e libertamos camas com alta tecnologia para outros doentes. É muito importante esta colaboração, portanto, no aspecto assistencial, por um lado, para libertarmos camas altamente especializadas com alta tecnologia para outros doentes, e por outro lado, o apoio que damos às populações de ter os seus familiares mais perto deles, portanto, com gastos muito mais reduzidos. Sr. Doutor, depois continuo a falar como doente e, de facto, este aspecto de retirar a dor é uma coisa extraordinária, não é? Mesmo quando se vai hoje para uma cirurgia, em condições normais, praticamente não há dor, não é? Porque tudo isso é retirado e, de facto, é uma coisa extraordinária durante o processo, é uma maravilha. Não há hoje, hoje temos tanta tecnologia e tanto medicamentos à nossa disposição que não é necessário sofrer, não é? Portanto, é uma questão apenas de bom senso, portanto, e das pessoas viverem os últimos dias que lhes restam, ou mesmo, se não ser os últimos dias, numa cirurgia, pois qualquer cirurgia provoca dor, é sempre uma agressão ao organismo, e provoca sempre dor, e é necessário, no pós-operatório, no intraoperatório, retirar a dor ao doente para que o doente possa estar sem dor. É muito importante isso. Para além da saúde que temos vindo a falar, a Fundação apoia também outras valências na infância e também outros serviços para a terceira e quarta idade, é assim, não é? Sim, temos, portanto, como disse no início, nós temos também mais tarde, portanto, a nossa primeira vocação e principal vocação continua a ser a área da saúde, mas não descuramos de maneira nenhuma o apoio à terceira idade e o apoio à infância. No apoio à infância, as últimas valências a ser agregada pela Fundação, vamos neste momento ampliar novamente o nosso infantário. O nosso infantário, mercê de todas as últimas problemas que houve no Conselho, com alguns do infantário, que nós acabamos por sentir que o nosso infantário já não servia a população que nos procurava, que era pequeno demais. E resolvemos meter mãos à obra. E candidatámos-nos, portanto, realmente a um novo edifício. Que ontem mesmo assinei o contrato de empreitada com uma firma de Oliveira do Hospital, com as construções de Irmãos Pérez, portanto, para ampliar o nosso, com mais sete salas, no apoio à primeira infância. Portanto, é realmente uma obra que vai orçar já com IVA na ordem dos 450 mil euros, mas vai proporcionar um bem-estar às nossas crianças. Portanto, era realmente uma estrutura que nos fazia falta, portanto, e que realmente temos que colocar à disposição das pessoas que nos procuram. A nível da terceira idade, temos um lar a funcionar, como toda a gente sabe, com todas as suas valências, com o lar mesmo de residencial, com as valências de apoio domiciliário e com as valências de centro de dia, com as cantinas sociais, e pensamos lançar ainda este ano uma outra vertente também no apoio à terceira idade, que são residências séniores, que não são mais do que mais um apoio à terceira idade para aquelas pessoas que ainda são autónomas, para aqueles casais que ainda são autónomos, naqueles casais que realmente não têm condições em casa ou que se sentem muito sozinhos e que realmente querem ter algum conforto e estar perto de quem os possa socorrer numa situação de doença. São casinhas que vão ser constituídas apenas por um quarto, uma casa de banho e uma salinha com kitchenette. para poder receber os seus amigos, para poderem estar à vontade. São construídas em banda, portanto, servidas por um espaço comum, por um corredor comum, e ligadas ao nosso lar, à nossa central, para qualquer emergência, qualquer situação de que eles necessitem, ter um apoio imediato. Podem usufruir de todos os serviços do lar, desde a alimentação, o tratamento de roupas, a limpeza da casa, o apoio domiciliar, tudo isso, e portanto uma situação de proximidade com um hospital, porque toda esta situação, estas estruturas vão ser construídas dentro da quinta da Fundação Aurélia Martinez, portanto, e neste momento já temos algumas pessoas interessadas em adquirir essas mesmas casas, pois elas vão ser vendidas. Neste caso é uma situação diferente, nós vamos como que vender o usufruto dessas casas, portanto, e depois o tratamento, portanto, mais os apoios que são necessários. É realmente mais uma valência que nós vamos lançar ainda este ano, está tudo a decorrer. Fizemos um contrato também, fizemos uma parceria com a escola, com a Estoque de Oliveira do Hospital, para eles fazerem o projeto, para eles trabalharem o projeto, visto que há aqui um conjunto de situações de projeto, projetista, portanto, que interessa nós aproveitarmos e envolvermos nestas estruturas também todos os meios locais, e neste caso a história é muito importante para nós também, que seja envolvida nestas ampliações do hospital. Creio que é uma boa iniciativa, aliás, algumas misericórdias tinham e têm este tipo de atividades, e creio que é muito bom, de facto, enquanto as pessoas têm capacidade para, por si, ainda se poderem deslocar, estão mais à vontade, acho que é muitíssimo bom. Aliás, à semelhança, creio, de uma casa que tinham lá junto também àquele complexo. Sim, já temos uma casa dessa, já tínhamos uma casinha, há uma casinha já encostada ao lar, que está numa situação dessas. Portanto, agora vamos fazer mais casinhas dessas, portanto, todas juntas, portanto, e num sentido muito importante. Essas são as obras que nós vamos, contamos ainda este ano a lançar essas residências júnior, assim como continuamos ainda este ano também fazer a ampliação de alguns serviços no hospital. Como todos sabem, portanto, temos, é visível quase todos os dias, a dificuldade que há em estacionar naquela região. Estamos em contacto com a Câmara Municipal, portanto, no sentido de resolvermos esse problema de estacionamento, com a construção de mais dois parques de estacionamento. Também junto, um deles junto àquela antiga secretaria, onde era a antiga secretaria do hospital. Essa zona da antiga secretaria do hospital vai ser, neste momento está a ser utilizada como um ATL até à construção, até estar pronto a construção do novo edifício da creche. Mas futuramente essa estrutura vai ser utilizada para a farmácia. Vamos passar para aí a farmácia. E por cima vamos construir um serviço de ginásio e de fisioterapia. Portanto, é realmente uma outra vertente que nós temos que investir, porque há muita gente a necessitar. Cada vez temos pessoas mais idosas no concelho a necessitar de medicina física e reabilitação. E também vamos construir aí realmente um ginásio que vai ser aberto ao público, e realmente ampliar os serviços de fisioterapia nessa região. Ao mesmo tempo que vamos construir a morgue do hospital, portanto, que também se encontra em situações deploráveis, portanto, e dotar o hospital das devidas saídas de emergência, de um plano de emergência capaz, portanto, que também está desatualizado. É uma estrutura também, ao mesmo tempo, que nos vai libertar a zona que está neste momento a ser utilizada pela fisioterapia e pela farmácia, nos vai libertar essas zonas para podermos fazer consultórios ou até mesmo um serviço, que amanhã eu possa servir como um serviço de urgência. Há muito tempo, e não é novidade para ninguém, que eu falo de dizer, os nossos serviços de urgência que temos neste momento no concelho, de maneira nenhuma respondem às expectativas do concelho, de maneira nenhuma são capazes de atingir, de servir a população que temos. As pessoas têm que se lembrar, portanto, que nós tivemos tido acidentes muito graves no nosso concelho, temos estamos ao pé, cada vez a Estrada Nacional 17 tem mais movimento, cada vez temos mais acidentes mais graves, mas também já os tivemos muito graves, não nos podemos esquecer de autocarros que arderam, portanto, e ainda há muito pouco tempo, lamentavelmente, aquele acidente em Lagarto, em que tivemos só desse acidente 5 vítimas, na mesma altura 2 vítimas aqui na zona industrial de Oliveira, e com 7 acidentados naquele espaço exigo que tem o Centro de Saúde, de maneira nenhuma damos condições nem de trabalho, nem de assistência às populações. É isto que é preciso que fique, que a gente alerte os nossos governantes, que aquilo não são situações. Além disso, as situações de urgência, de maneira nenhuma, estão confinadas aos hospitais, aos cuidados primários. As situações de urgência têm que estar nos serviços, nos hospitais. E é isso que nós nos debatemos há muito tempo, em transferir novamente o serviço de urgência para a Fundação Aurelio Diniz, de onde ele nunca deveria ter saído. No meu entender, ele nunca deveria ter abandonado os serviços hospitalares. E é isso que nós nos batemos há muito tempo e que vamos, ainda este ano, estou convencido que não me enganarei se disser que ainda este ano, de certeza, vamos ter esse espaço pronto para poder acolher um serviço de urgência e vamos poder fazer estas transformações e dar mais dignidade aos nossos doentes, quer no, portanto, para tratar os nossos doentes de fisioterapia, os nossos doentes de medicina física e reabilitação, e também dotar um ginásio que é onde as pessoas, ao fim do dia, portanto, depois das horas de trabalho, possam fazer alguma educação para a saúde, alguma ginástica, alguma manutenção física, que é muito importante, que isso também faz parte da saúde, da promoção da saúde. Sr. Doutor, muitas e boas iniciativas, e atrevo-me a dizer o seguinte, o Sr. Aurélio, que foi o que fez a doação, comecei a conversa com ele, creio que, e sei, que as pessoas não perdem o contacto com este mundo, e certamente que ele ficará muito feliz ao ver, de facto, como os bens dele são tão bem rentabilizados. Eu costumo dizer, alguma vez alguém me disse que o Sr. Aurélio era a pessoa mais abarenta que havia, portanto, eu digo, não, ele realmente é pena que os nossos governantes hoje não tenham aprendido a lição que o Sr. Aurélio dava. Eu, para dizer, basta pensarmos nisto, numa altura em que se promove o ócio, em que se promove o não fazer nada, portanto, e se dá dinheiro às pessoas, o Sr. Aurélio era uma pessoa que dava trabalho a toda a gente, mas não dava nada a ninguém. Portanto, as pessoas que chegavam à quinta dele, todos tinham trabalho, nem que fosse para desfazer o muro que no dia anterior tinham feito. E outro dia voltavam-no a construir. Agora, que ninguém recebia dinheiro sem fazer nada, essa era uma verdade que ele tinha, portanto, era um lema que ele tinha. Não dava nada a ninguém, mas dava trabalho e pagava por esse trabalho. É pena que realmente nós, Portugal, os nossos governantes, há uns anos atrás não tenham enveredado por esse lema, que nós, de certeza, hoje, que estávamos bem melhor do que promover o ócio, promover o dar dinheiro sem fazer nada. Estou perfeitamente de acordo. Há dias em que o tempo nos embala e fala mesmo sem querer falar. Guardamos um segredo que nos cala, porque aprendemos que é melhor calar. Às vezes há lembranças que não passam e voltam só para nos fazer sorrir. Guardamos os sentidos que se enlaçam. Sabemos que ainda sabe bem sentir. Eu sei que a vida não nos dá tudo, e às vezes leva o tempo devagar. O tempo enche as coisas de poeira, mas não muda as coisas de lugar. Eu sei que a vida não nos dá tudo, e às vezes leva o tempo devagar. O tempo enche as coisas de poeira, mas não muda as coisas de lugar. Há dias que o silêncio a esperar que o tempo traga as águas que passaram por aqui e há noites que o silêncio não acalma lembranças que a vida não arruma. Sei que a vida não nos dá tudo e às vezes leva o tempo devagar. O tempo enche as coisas de poeira, mas não muda as coisas de lugar. Eu sei que a vida não nos dá tudo e às vezes leva o tempo devagar. O tempo enche as coisas de poeira, mas não muda as coisas de lugar. Sei que a vida não nos dá tudo e às vezes leva o tempo devagar. O tempo enche as coisas de poeira, mas não muda as coisas de lugar. Eu sei que a vida não nos dá tudo e às vezes leva o tempo devagar. O tempo enche as coisas de poeira, mas não muda as coisas de lugar. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Herdade, Presidente da Fundação Aurélio Mar Diniz, que nos tem estado a falar da Fundação, dos diversos serviços de saúde e segurança e atividades sociais. O nosso tempo está quase no fim. Também já falámos de uma ambulância que adquiriram, uma unidade móvel de saúde, e vamos, neste pouco tempo que nos falta, nestes 4, 5 minutos, não mais, enquanto o tempo nos permitir, vamos continuar a conversa com o Dr. Herdade. Doutor, há instituições que fazem encontros intergeracionais, escolas, ATLs, infantários, idosos. O que é que acha, o que é que lhe parece destes encontros como médico? É essencial. Se nós recordarmos, e voltando aos tempos atrás, a família não era uma família de uma só geração. A família era uma de várias gerações. E os pais tinham, os filhos, muitas das vezes, não eram criados com os pais. Muitas das vezes, quem tomava conta, porque os pais iam trabalhar, e quem começava a tomar conta dos netos eram os avós. Portanto, é muito importante, portanto, esses encontros intergeracionais, portanto, a comunicação com os mais idosos. É preciso incutir nos mais jovens os ensinamentos que podem ser transmitidos pelos mais velhos. Mas também é preciso chamar a atenção aos mais novos que é preciso cuidar dos mais velhos. É muito importante isso. Não podemos hoje em dia omitir, as pessoas mais velhas, daqueles que já não que nós temos que tomar conta deles, aqueles que estão à nossa guarda, que de maneira nenhuma colocá-los numa prateleira, portanto, libertá-los da convivência com os mais jovens. E nem os mais jovens nos devemos libertar da convivência com os mais velhos. Portanto, é muito importante que nós continuemos a fazer. Nós temos promovido essa partilha de saberes, essa partilha de ideias, essa partilha de convivência entre os mais novos e os mais velhos. É pena que realmente algumas pessoas nem sempre estão vocacionados para isso. Ainda há pouco tempo nós tivemos, e com todos estes problemas de ampliação da creche, do nosso jardim de infância, tivemos que mudar algumas salas. E realmente é lamentável ouvir de alguns pais que os meninos, o contacto com os mais idosos os podia trazer problemas. Isto é realmente lamentável, porque o contacto dos mais idosos não traz problemas nenhuns, realmente ensina-os a dar amor, a transmitir amor, a transmitir solidariedade com aqueles que já não podem fazer aquilo que faziam quando eram mais novos. Portanto, é muito importante que eles convivam com esta realidade. E tenho pena que alguns pais não compreendam essa situação. Sr. Doutor, nosso tempo está mesmo no fim, enfim, mais um minutito, não mais. Eu tinha vontade de lhe colocar várias questões, o tempo não vai permitir, mas assim uma coisa muito rápida. Há quem diga que algumas doenças, como Alzheimer e outras, seriam retardadas se as pessoas estivessem mais ativas, mais ocupadas. O que é que lhe parece? E também, quando a pessoa chega à idade da reforma, será que a pessoa não deve fazer nada ou deve continuar ativo? Não, a atividade é essencial e manter a pessoa ativa é muito importante. Eu costumo dizer, todas estas telenovelas, inclusive até as telenovelas, eu acho que são muito interessantes. Não por uma questão lúdica ou por uma questão das pessoas verem a telenovela, mas por uma questão é que a pessoa, quando está a ver uma telenovela, vai ter que se lembrar daquilo que se passou no dia anterior e vai pensar naquilo que se vai passar a seguir. Isso é muito importante para a atividade cerebral da pessoa. Portanto, muitas das vezes, o simples estar a olhar para uma telenovela pode as pessoas pensarem que não têm importância nenhuma, mas tem alguma importância. Portanto, e o manter os jogos, o manter atividade com os mais novos, o manter toda essa situação, é muito importante. Obrigado. Eu é que agradeço à Rádio Boa Nova e a mais esta oportunidade de podermos divulgar, portanto, todas as atividades e todas estas estruturas que vamos cada vez mais colocando ao serviço da população do Oliveira do Hospital e das populações vizinhas. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.